Gabi e Jacaré, vamos que vamos, hein? Mais ou menos assim. Se eu te falar que eu nunca vi uma igual, se eu te falar que ela é diferente, quando ela desce com seu corpo sensual, eu fico louco vendo ela rebolar. Eu faço assim pra tu gamar, pra tu se apaixonar. Cê tem que ver quando eu sentar. Deixa eu colocar. Deixa eu te empurrar. Deixa eu tu botar. Minas Gerais. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Deixa eu te empurrar. Deixa eu tu botar. Deixa eu colocar.